Larga. Balança 3216, informação Kilo, Fortaleza. Informação 3 para cópia. 3216, Fortaleza 370, autorizado. Acesso do 19, decola pistão a zero. Primeira curva esquerda, sai da Momo, transição Froti. Controle Salvador, 120 decimal. Transponder, 5103. Veio recortado. 2067, Recife, 1251. 251, 2067. Estou de ITAP. Controle, autorizado Lima Quilo Zulu, controle ITAP. Autorizado ITAP, Lima Quilo Zulu. Já está no Zulu, resta uma navegação na proa de Duna. Passaria 2230, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto 12. Alfa Juliette, remoto 12, 2230. Passar o Lugo 1867, posição 7, pushback do programa. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, Líquido, Tráfego em altitude, resta navegação na Flor de Vitória da Conquista. Flor de Vitória da Conquista, Alfa, Tango, Tango, Líquido, Tráfego em altitude, resta navegação na Flor de Vitória da Conquista. Lima, Kilo, Zulu. E descida agora até o nível de voo 050. 050, Lima Kilo Zulu. Tango Zulu, autorizado, sinal do IRS X-Ray para pista 1-0, reporte estabilizado. Graças, boa tarde, Juliette, Tango Zulu. Oi, Tumira, você está falando do operador de pinga? É, está removendo aqui. Série 2230, antes da Juliette. O voo no 867 vai iniciar o recurso. Tá iniciando. O passaré 2230 mantém a posição. A gente vai manter a posição 2230. Rumo 255, a identificação desse mantém a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, ajuste, rumo 020. Lima Kilo Zulu, informa o tráfego 12 horas e 18 milhas, rumo oposto, cruzando 7.500 pés em subida, ao Charlie 402. Alfa Tango Tango, tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo oposto, cruzando 8 mil pés em descida. Conhecido. Gente, porém não visual, Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu. Para escuta, controle. Foco sério. 9 a bordo, 13 horas, 18, autonômico de Palmas, para o táxi. Ficou no 867, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 0, chame Torre 118, décima 95, que negar na 020. Autorizado via pátio, chame ponto de espera da 0, 218, meia gol no 8. 118, décima 95. Agora se estabilizando o localizador, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, chame Torre Salvador. 118, decimal 9. Tango Zulu. Uma Kilo Zulu. Foi na proa de duna, desça 2 mil pés, ajuste no 020. Controle, confirme para o Lima Kilo Zulu, autorização 2 mil. Duna 2 mil pés, 1020, ajuste. Luna 2000, 1-0, o Lima Grosolou. Sou Salvador, de Papa Tango, Tango Zulu. Tango Zulu, boa, coxa. Confirma a distância do posto de transar. 17, já estamos com condições de dados, apresente seu autorizado, cancela. Plano IFR cancelado 03, reporte para o seu final, na 17 pela direita, Juliette Tango Zulu. Já é boa tarde, Juliette Tango Zulu. 250 indicada, 1255. 250, 1255. Sim, mano. 1867, você era da 1-0. 67, autorizado, a linha decola, pista no 0, vento no 80 graus, 2 anos. A linha decola, 1-0, 1867. 655, copiado, grave. Mantenha, monitore as frequências do centro Recife, a informação de Royal Air, 1260, alterno 1288, mais próxima, Rádio Conquista, 130.3, bom voo, Alfa Santa. 260-283, exato, amigo, então é todo. Receptando a final do 97, baixado travado, Juliette Tango Zulu. Autorizado, pouso, pista no 7, Juliette Tango Zulu. Ventou no 90 graus, no 4 nós. Tango Zulu. Área de defesa. 08, obrigado. Papa Tango Juliette Bravo Delta, autorizado chegada a bonte, desse mantenha 4 mil pés, proa de pelo, ajuste no 020. 0090 para 4 mil pelo. 120, 1020. 1020. Doutor Salvador, boa tarde, voo 1867. Voo 1867, contato radar. Mantenha nível de voo 360 via subida água. 360, quando possível, proa direta. Via subida, 1867. Via subida. Bono 255, redução de velocidade a 2209. 2209, reduzindo, Bono 255. Controle, boa tarde, Bono 9356. Bono 9356, sem identificação, vê se mantém a nível de voo 060 via chegada à área, ajuste, Bono 020. Costa, Maria. Boa tarde, contato radar, aproximando-se da posição coral, mantendo o nível de voo 170. Foi na proa da posição Mari, aguardando a chegada da Mari e reposta descida. Direto Mari, reposta de descida, 3283. Autorizado, chame táxi. Boa noite, 67, chame Centro Recife, ano 260, alterna 1288, bom voo. 260-288, boa tarde. Sanair 6320, reduz a indicada 2209. Estabilizado, Lima, Aquilo Zulu. Aquilo Zulu, complete, aproximação, chame torre, 1895. 295, Lima, Aquilo Zulu. É o 050, aguarde. 1255, desse mantenha 2 mil pés, via bom, ajuste no 020, autorizado sinal do ILS X-Ray, reporte localizador. 2 mil pés, via bom, chegou no 255, reportaria no loco. Baixo 4, autorizado, qual o nível? Boa 9356, vem na proa de Itap. Itap, boa 9356. Transponder 5127. Oi, o Papatango ali naquele Zolô, já vai estar travado. Não. Agora chega. POB? Proa 010, esquerda proa 10, limite desta proa é o custo localizador. Esquerda proa 10. Você mantenha 4 mil pés, ajuste no 020. Chané, 6320. 4 mil, Chané, 20. Azul 2771. Autorizado chegada a Mari, você mantém nível de voo 070. Chegada a Mari, autorizado descida 070, Azul 2771. Sané 6141, cane identificação, esse mantenha. Nível de voo 0620. Vigilado, chegada bom. 060 na bom. 320, retoma navegação na proa de duna, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1020, autorizado e aliás, X-Ray, reporte localizador. Duna 3.020, chamada no local, nível 050. Estamos no uniforme. Autorizado táxi após uma espera da papa. Na ótica. Mono 18, decimal 95. 295, boa. Azul 277, eu poderia voar direto pro plano de dona? 2771 na número 62 na aproximação, mantenha o perfil, aguarde setores para sequenciamento. É, de mantendo. Esse mantém nível de voo 060, azul 2771. Já descida 060, azul 2771. 69 é morto, 3 horas e 15, lanterna confins. Sou em Salvador, boa tarde, gol no 255 estabilizado no X-Ray. Para 255, boa tarde, continua a preocupação. Informarei pista livre. Aguardando pista livre, gol. Com meia desse, mantenha 3 mil pés, proa de duna, ajuste no 020. É meio proa de duna, meia 20, proa 3. Ela é vacinada. Ouvindo que chama o push? Azul, 40, 89. Adiciona esse nome agora de push. Solo 17, direita, solo 12, decimal 1. Cima 15, consciente. Tô consciente. Gente, reposta na vertical do farol da barra, Mike Serra Golfo. Pelo litoral, Mike Serra Golfo. Candidato uniforme autorizado, né? Uma tempestade. Azul 2771, desse mantém a nível 050. Azul 2770, azul 2771. Passando filete Bravo Delta. Mete, quanto aqui, ó. Tração para sequenciamento, mantenha a proa 250. Proa 250 limitado pelo custo do localizador. 250 limitado pelo locker. Violete Bravo Delta. Oxana 20 está estabilizado de lá pro campo. Oxana 6320, complete, chame torre. 118, decimal 95 ao pouco. 295 a torre, bom dia, bom trabalho, 6320. 14. Ele já iniciou agora para deslocar a terra moto 14. Tração para sequenciamento, mantenha a proa 040. Proa 40, nesta proa desse mantenha 4 mil pés. Proa 040, descida para 4 mil pés, ajuste para 1020, azul 2771. Alfa Montante da Juliette, igual no 255. É que Juliette Romeu prossiga. Romeu 44 com 2 no PLB de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. está próximo a BR-324, rumo ao centro de Salvador, Farol da Barra, para sobrevoo Marquilha de Romeu 510, alocado 0115. 7 Romeu, em escuta permanente com informação de voo e alerta. Fui escuta permanente, Marquilha de Romeu. Salvador, Papa Tango, acelerador uniforme, decolado da 97, curva na direita, via Equador Axé, mil pés. Pode para decapador mil, voo 935-6. Controle voo 9356. Prossiga 9356. Pode decapador mil. Esse mantém 2000, autorizado sinal do ILS, 9356. 2000, reportará estabilizado. Pode saber o seu informe. Mantenha o mil pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Pés, corredor Axé, reportará Farol da Barra, o cadê do uniforme. Mike Terra Golf, sua posição. É. Azul 2771 no décimo, mantém 3 mil pés. Azul 2771 no décimo, mantém a 3 mil pés. Descida para 3000, azul 2771. 2771 está autorizado sinal do ILS-X-ray, reporte estabilizado no curso do localizador. Reportaremos. Azul 2771, curva direita, proa 060, nesta proa está autorizado o sinal do ILS, reporte estabilizado. Direita 060, portão estabilizado, sinal do ILS, pista na 0, azul 2771. Parou o táxi, 731, passa. Prioridade direita, via Índia, ponto de espera zona 011895, QNH 1020. Eu posso esperar 295, 2015. Próxima, Juliette, chegou no 255. Gol no 255, ingresso Juliette, portão 4. Juliette por 4, gol no 255. Faremos. 4356. Está estabilizado, 4356. Completo, chame 2, 1895, bom pouso. 1895. Boa tarde, gol 9356, baixado, travado, estabilizado, passando em Índia, Serra. Gol 9356, continua a aproximação, informarei para o estabelecimento. Guardando. Alfa, chama a Juliette, chama a Juliette. 771. 771, no completo de aproximação, chame a torre em 1118, decimal 95, bom povo. 1895, muito obrigado. 7 Bravo Delta para o curso localizador, curva à esquerda para o A1 no 60, reporte estabilizado. Esquerda A1 no 60, matéria 4000. Autorizado 2 mil pés, autorizado sinal do ILS X-Ray, Juliette Bravo Delta. Autorizado sinal do ILS, reportará estabilizado. Estabilizado ILS. 771, número 2, vão ali, está livre. Guardando. Como é que o Zulu chame na saída faixa 13? Eu tenho 3226, mantém posição. Gol 9356, autorizado posto. Pista no 0, vento 90 graus, 1,5 nós. Gol 90, gol 9356. 3223, decolou 25, controle 20, décima 8. 08, lá. Boa tarde, 3144 da TAM, transfere a nível 1150. Tá 3144, acione identificação, desse mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. 50, chegada à maré, ligado. Controle de voo, TAM 32283, passou 1300 na Arboa. 3283, contato radar, se mantém a nível de voo 360 via saída Arboa. Arboa, beleza, 360, TAM 3283. Controle de Salvador, boa tarde, é o Azul 9301, Simatão Lima. Confirma, é o Azul 9301? Afirma, sim. Boa tarde, essa identificação foi na proa da posição Bonfi, aguardando chegada Bonfi e reposta descida. Azul 9301, no contato ao radar. Proa de Bonfi, aguardando chegada Bonfi, 9301. Canal 6141, não. Importante. Preparação para espaçamento, curva direita, proa 230. Direita 230, limite ao curso do localizador. Osca Delta Uniforme, se mantém nível de voo 085. Subindo 05, direto com risco, Osca Delta Uniforme. Cidade baixa, a gente pode lotar, o Mike Filete Romeu. Mike Filete Romeu. Com o 9356, somos 27, somos 2 em 2 pontos. Não. Osca Delta Uniforme. O 9356, chame a Juliette. Júlio, TAM 3283, quando possível uma referência Elefa? Autorizado direto, Elefa 3283. Elefa 3283. É 6141, desde que mantenha 3 mil pés, ajuste no 020. Sou o instalador, Azul 4089, boa tarde, mantendo a ponte espera, 1090. Boa tarde, mantém ponto de espera Azul 409, Azul 2771, né? Autorizado pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 149. Sete Bravo Delta, complete a aproximação, chame a torre em 11895, bom pouso. 11895, graças. Azul 2771, autorizado pouso, pista no 0, baixo da hora. Gente, Mike Terra Golf. O Mike Terra Golf confirma o destino final? O final seria Recife. Ou pousar para a Bastia. Ok, mantenha 500 pés para até o cruzamento do aeródromo de Salvador. Só após ser autorizado subir novamente. E aguarde. Nossa, eu vou pousar em Salvador para rebatir, senhor. Ah, ciente. Agora confere com o plano que eu tenho aqui. Reporta através do Parque do Açu, Mike Terra Golf. Através da onde? Parque do Açu, uma grande área verde à sua esquerda com a lagoa. Passando ela. Chame Torre Salvador, 18.95, com pouso Mike Terra Golf. Braço, 18.95. Controle Salvador, pastor 03. Pastor 03, contato radar, mantendo nível de voo 100. Foi na proa da posição Bonf, aguardando chegada a Bonf e reposta descida. Pastor 03, voa Bonf, aguardando chegada, reposta para descida. 6141, reassuma navegação na proa de Duna. Desde que mantenha 2 mil pés. Autorizado final do ILS Extreme, reporte no curso do localizador. Posso cadê o teu uniforme quando possível ser estimado de pouso em conquista? Estimado no 7-3-0, posso cadê o uniforme? 1730, confirma. Aqui, 1730, Oscar Delta Uniforme. Roberto, 1730, submantenha 085, reporte nivelado. Oscar Delta Uniforme. Para nivelado, 085, Oscar Delta Uniforme. Salvador Azul 9301 para descida. Azul 9301, autorizado de chegada bom, se mantenha 4 mil pés, ajuste no 020. 4.000, chegada bom, ao 9301. Pode ser a Golf que me tem com o seu repouso 35? Na 35, afirmativo. 7 pontos final 35, como é que será a Golf? Ok. Azul 2771, Sol de 30, Sol 21, decimal 1. 21? Torre, o Juliette Bravo Delta passou externo com o trem baixo checado. 7 braço mel, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus e no 5 nós. Bravo, Delta. Quanto usou, autorizado, cruzamento 445. Pistão 0, primeira curva direita, saída arbor, eleva, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5133. Afirmativo, autorizado 120, decal 90, arbor, eleva, 208, 5133. Arbor, eleva, entendeu? Afirmativo, arbor, eleva. Correto, entrou. Isso. Salvador, tá 3820, informação de atualização, Guarulhos, 340. Tá 3805, agora de cópia Guarulhos. Guarda. Maxa Golf. Maxa Golf, autorizado, prosseguir, fase 5, confirmando. Corte de frequência. Senhor, não tá entendendo o que você tá falando, o ídolo da final aí tá cortando antes de terminar a mensagem. Maxa Golf, confirmou o patinho, o patinho? O patinho que chegará na cena no final, confere, à esquerda. Tá 312 no meio, autorizado a Lema, manter pistão zero. Lema, tá 312 no meio. Desconsidera, mantém a posição, desconsidera a instrução, mantém a ponto de espera. Mantém a posição, tá 32 no meio. O Maxa Golf, confirma o patinho que vai prosseguir? Eu prefiro reabastecer, pode ser o 4 aqui? Afirmo, afirmo, prossegue com o patinho 4. Só, considerando só os 33, não corte de frequência mais rápido. Pronto. Vai tirar só os 33, direita só, 12 na cima 1. Direita, 12 na cima 1, grato. Vai ser na M1 no 4-1, passando esse ano, baixa aqui agora. M1 no 4-1, como ele está ali. Aguardando, espere. Jané 1141, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus no 5 nós. Ele é boa, 4-1. Pax via Alfa, Kilo, Pat 3. A Bianca no, na curva final da 1-0? Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado ali e manter pistão no zero. Posso avisar que está ali a manter, 132 no meio. Então 03D se mantém a nível de voo 050, altímetro 1019. A 3805, pronto, cópia. Afirmativo, tá 3805. A 3805, autorizado Guarulhos, rota conforme o plano de voo, nível 340, decola da pistão no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída da EU Leda Motiva, transponder 5113, controle 120, decimal 8. 9, conheça 1211. 1211, na saída da EU Leda Motiva, 5113, o transponder e 1208 é o controle, o TAN 3805. Tá 3805, quanto adiamento correto? Estamos prontos para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento. Para o Salvador, Machaia 6141, no táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 6141. Oscar Delta Uniforme, controle. Oscar Delta Uniforme, escuta. Apenas confirmando chamada de pouso em Vitória da Conquista, 1730. Lima, 1730, chamada final em Vitória da Conquista, Oscar Delta Uniforme. Ativo, tem serviço radar encerrado 3,6 milhas sudeste de Salvador. Subir mantém nível de voo 085 para serviço de informação de voo e alerta. Centro Recife, 126, com 0. Para serviço de informação e alerta, aqui, final 085. 1228, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Controle Salvador, 3216, boa tarde, livra 1700, ascensão na 35. 3216, contato radar, suba via Momo, nível de voo 370. Via Momo, 370, 3216. 9301, copiou? Negativo. Foi pelo, após pelo, Duna, em descida para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. Pelô, pelô, Duna, informará estabilizado, azul 9301. Serra Golfo na escuta? Zero 089, visual com o Airbus Latam na final da 1-0. Afirmativa, azul 409. Pós o pouso do mesmo, autorizado, olhar e manter pistão 1-0. Pós o pouso do mesmo, autorizado, olhar e manter na 1-0, azul 409. Gente, vai que você errou o que você está falando? 080 em descida para 2 mil pés. 3216. Azul 9301 no tráfego 10 horas 15 milhas no oeste. Oeste, um Airbus 320 cruzando o nível de voo 050 em ascensão. 9301 na Exonomia, confirme nível que cruza. 070, atenção, 132, exonomia. gostaria do 2230 para o pushback de acionamento na 112. Batalha 2230, base de push. Quatro no solo, 4-1 direita, 1-2-1, 1-1 no solo. Salvador, é 8-6-3-9-5, tem informação de mano. 8-6-3-9-5, acione a identificação via chegada a mão, desse mantenha nível de voo 050. 0-5-0 na mão, é uma primeira para pouso, para o primeiro. 03. Para o dia, para o segundo, para o primeiro, para o segundo. Base, mantenha chegada. Autorizado, via Pátio, Índia Bravo, ponte espera da 1-0-2-9-5, ajuste 1-0-1-9, da 3-2-0. Salvador, boa tarde, 3-1-4-4, daí vamos escutar. Da 3144, reporte antes do TAC 6 de Leite. Júlia. Usado Cogbo. Cogbo, obrigado. Da 3230, autorizado, chama táxi. Chama na 3230. Leste Bravo Delta, aguarde. Para ingresso, 3144. Salve 14, 89, obrigado, boa tarde. Juliette 2, obrigado. Tranquilo, Salvador, azul 4089, boa tarde. Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba via Dael, nível de voo 340. Via Dael, 340, azul 4089. Oi, Salvador, são 3205, ponte espera pronto. São 3805, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, são 3205. Azul 4089, solicita para o Luba ou Bael. Prezado Lida. Vou dar um pouco porque tem uma aeronave puxando aqui no setor do sul do pátio. Chame Centro Recife, 1-2-6-8-5. 2-6-5-3-2-1-6, boa tarde. 3-2-2-3-0 para o táxi, estamos com o POV de 62, com 4 horas e 35 de autonomia, alternando Salvador. Taxi 3230, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio, táxi da Índia, no ponto de espera torre no 8.95, QNH 1-0-9. Gente, autorizado, quando o ponto de espera, 118.95, 2230. Azul 9301 no estabilizado. 9301 no torre 118, decimal 95. 1189. Contacte, direção da 411. Vai reportar o táxi Lima, atividade de 9 graus. Turno 9301, continua a aproximação, reporte passando externo. Reportará no externo. Dá para sequenciamento, curva direita, proa 270, limite 20 milhas nessa proa. Zero milhas nessa proa, faz sua 0-3. Salvador, 3805, contato radar, sua via da Ione, desenvolveu 340. Cruzado 340, 3805. No pouso, pistão no zero, vento 180 graus no 49. Livre pouso, azul 9301. O 3805. Cruzado Leda após 2000. Ok, após 2.3.3.3.3.3. Salvador, boa tarde, 2.0.0.8, informação mais. O 2.0.0.8, sendo identificação, após coral, voo e mar e reposto no ideal de descida. Após coral, mar e vai, já está no ideal. Esse mantém a nível de voo 060, voo 2.0.0.8, altímetro 1.0.9. Contato no radar afastado de Salvador, 75 milímetros 2. O 2.0.0.8. R6315, desça até 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. 3.000, sinal autorizado ILS, vai reportar essa pista na ILS. Bravo Delta, autorizado Lima Mike, reporte na Taxi Quebec. Autorizado Lima Mike, reporte na Taxi Quebec, direto na Taxi. Ativo, mantenha 3.000 pés, faz torre 0-3. Deixa após o pouso ali, mantém 2.2.3.0. Do 4089, chame Centro Recife, no 33-25. 13325, azul 4089. Boa. Sou 2008, vou ir TAP. Voando na proa de TAP, com 2008. 203, por via esquerda, proa 250, tem como limite magnética de... Não tem como limite magnética 100 Simbra. 100. Azul 9301. Azul 9301, táxi autorizado via taxi Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, sim. Grau 169. Esse livro de colagem 2230. 964, Cianida Lima. 964, Cianida, identificação via chegada Mari, se desse mantenha nível de voo 070. 070 na Mari, voo 964. Boa tarde, Gol no 256, com a informação Mike, solicita a Natal. Gol 256, prepare a saída, PUCA e aguarde a cópia. Guardando, Gol 256. Pedro 2230, decolou 5-1, 1-208, controle, bom dia. Gente, 208, obrigado a vocês. Controle, muito boa tarde, passarei do 2230. Paredo 2230, boa tarde, contato radar, suba e mantenha nível de voo 180 após 2000, voo elefa. Gente, suba e mantenha 180 após 2000, elefa, 2230. Azul 2788, prepare saída Momo e aguarde a cópia. Momo aguardando 170, o nível... para Paulo Afonso Azul. Confirme. Cianida pode coordenar para a gente o nível 170? Está autorizado 170. Grato, na sua escuta para a cópia. Boa 03, a passagem de Salvador, 2 milhas oeste, acima a navegação Veiduna. Na 3805, chame centro, Recife, no 33, decimal 25. Foi no 3325, na 3805, obrigado. Foi no 964, redução de velocidade para 2509. 250964. Juliette Romeu, prossiga agora com a torre 198, decimal 95. Está em busca do ponto ideal de sobrevoo na região, vai coordenar 1895, mais Juliette Romeu. Torre Salvador, papapá, mais Juliette Romeu. Papapá, mais Juliette Romeu, prossiga. Estava através de Simbra, próximo a Águas Claras, mantendo sobrevoo, mais Juliette Romeu. Tem intenção de voo? Próximo entre Simbra e Águas Claras, o Mike Filete Romeu. Gente, essa é a faixa de Simbra agora, tem uma aeronave prosseguindo para pouso, o Filete Romeu, por gentileza. Poderia apenas confirmar a matrícula da aeronave? É, papapá, Mike Filete Romeu, vai manter 450 pés MSL no momento. Gente, papapá, Mike Filete Romeu, se afaste de Simbra, aguardando instruções para prosseguir o sobrevoo. Papapá, Mike Filete Romeu. Há mais de 2 milhas de Simbra, intercede no local, mas já deu, alocado 0115 no transponder. Só faixe, por gentileza, o papapá Mike e Juliette Romeu aguardando para regressar para o sobrevoo nas proximidades de Simbra. Informo a aeronave da Avianca agora passando por Duna, o papapá Mike e Juliette Romeu. Já avisou com o mesmo, está passando para a região de Águas Claras, BR-324, aguardando Mike e Juliette Romeu. Hoje na M3-95, final da 1-0. Cadê a M3-95? Informa o helicóptero à sua esquerda, mantendo 400 pés, não interfere com a sua aproximação, opção 44. Reporte passando externo, cadê a M3-95? Sente o cenário M3-95. De par. Transponder 5155, controle 120, decimal 8. Gol 1256 autorizado, Sierra Bravo, Sierra Gol. nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda na Puka Zipa, up Zulu 10. 5155 transponder, 1208 controle. 230? Siga. Libera da restrição de uma centena, 15 milhas? Alívio 2230 na Proje Elefa. Alívio 2230 Proje Elefa. Dois zero zero oito, redução de velocidade para 2009. 2009, redução de velocidade para 2009. 2009.64. Agora em 1.20.8. 1.20.8, vai voltar ao sobrevoo, grato, Mike, deixa o meu. Autorizado, tem como limite o localizador. 2008.